bichinho da cidade não. Um bichinho interessante. É bichinho da cidade não. Chamado boi de mamão. É bichinho da cidade não. Não, note quem manda sou eu. É bichinho da cidade não. Dando uma volta em roda. É bichinho da cidade não. Arremete o pai Mateus. É bichinho da cidade não. Cidade não, vamos chamar o doutor. É bichinho da cidade não, para este homem curar. É bichinho da cidade não, é bichinho da cidade não.